Commodore Hotel 3520. Boa noite, tá 3520, eu tenho aqui 190, Aracaju, aceita? Tá 3520, autorizado, Aracaju, nível 190, direto. Decolada 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5164, controle em 120, decimal 8, corteja. Autorizado conforme Aracaju 190, decola da 10, por esquerda, saída Puca, transição Caju. O transponder é 5164, controle 120, decimal 8, alcança 3520. 3520, correto, chame para acionamento no portão 8. Chame para acionamento no 8, 3520. Autorizado acionamento, chame táxi 3520, altímetro no 013. Contáctio está 3520, temos 83 a bordo, o nosso alternado é o Recife e a autonomia é de 2 horas. Está livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chamo no ponto de espera para a decolagem, TAM 3520. 3520 vai seguir a pátio 1 no Indy Alpha para o ponto de espera da decolagem, 3520, autorizado a linha decolada 10, vento 060 graus com 8 nós. Autorizado alinhamento, decolagem 10, 0320. Salvador, Whisky Juliette Papá. Prossiga, Whisky Juliette Papá. Bom dia, só Whisky Juliette Papá. precisa de uma passagem de autorização de rebote da aeronave do 43 para o pátio fundo, posição 03. Autorizado o reporte ao término, Whisky Juliette Papá. Cliente, Whisky Juliette Papá reportará ao término do rebote. Decolou os 4-2, controle em 120.8, boa noite, bom dia. 128, obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho, bom domingo. Salvador, já de Obrigado, bom dia. Bom dia, papai. Oi, Salvador, boa noite, 1-8-1-6. Boa noite, 1-8-1-6, cheque o trem de pouso, altímetro no 0-1-3, o vento 060 graus com 5 nós, autorizado pouso na cabeceira 1-0. E o pouso 1-0, gol, boa noite, também. Gol no 8-6, no solo 5-4, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05.